oferecimento. Ah, tá. Não tem como essa região ser muito, muito próxima a Kalos pra ter uma ligação muito forte, tá ligado? É verdade. Mas enfim, né, depois a gente fala. Eu ia falar do Locker, mas enfim. É, o Locker, caralho, mano, o Locker, eu tava esquecendo dele já. Eu imaginei ele quando você comentou isso. Não é? Mas o Locker, ele não... Mas eu acho que o Locker, ele deve entrar num post-game desse jogo. É. Poder... Porque, ó, pensa só, agora é um off, parênteses aqui. Em off, muito off. Em off até pra gente. Imagina um post-game que tem o Locker, que nem teve em Omega Ruby Alpha Sapphire e em XY. E aí esse arco todo do Locker se encerra num remake de Diamond Pearl. Para, não fala isso, louco. Ai, caralho, pronto, falei. Vai, agora é pode, não, mas... Ia ser muito bom. É porque assim, Yun, em XY tem um post-game que é só o Locker com umas missões com o Locker, tá ligado? Você controlando ele? Não, você controlando o seu personagem, mas você tá ajudando ele a desvendar um mistério lá em Lumiosa, que é a cidade grande. E aí, em Omega Ruby Alpha Sapphire, que a gente sabe que passa antes de Kalos, ele tem... O Locker aparece lá na Battle Frontier, lá onde não é a Battle Frontier ainda, né? Que vai ser ainda, supostamente. Isso também no post-game. Ele aparece sem memória. Ele tá desmemoriado. E ele fica lá, tá ligado? Não tem resolução. Ele só aparece lá e tá sem memória. Ele não lembra o que aconteceu, como ele foi parar lá. E o Locker é bem estranho, né? Porque, na verdade, ele tá... Ele aparece em Sinnoh, em Unova, em Kalos, em Hoenn. Ele aparece em todo lugar. E te dá uma Megastone depois que ele chega. Que ele tá sem memória, ele não sabe que porra é aquela, ele te dá uma Megastone. Agora, tem duas coisas. Aí é uma teoria em paralelo, e muito mais paralelo do que já tava antes. Ele te dá uma Megastone e ele te diz que não sabe o que é aquilo. Agora, ele não sabe o que é uma Megastone. Por quê? Ele nunca teve contato com uma Megastone antes, ou porque ele só perdeu a memória e não lembra o que é uma Megastone? Porque geralmente quando as pessoas perdem memória, elas não perdem memória de objetos, assim. Algumas coisas elas até perdem, mas tem coisas que não se perdem de memória. Aí a dúvida é se ele foi teletransportado da outra dimensão onde não existe Megastone, pra onde existe... Ou se de repente ele perdeu a memória mesmo. Então, exatamente, se fosse de outra dimensão, pode ser que... Ele nunca saberia o que é uma Megastone, entendeu? Caralho. E o estranho é que seria também porque, assim, ele... Essa geração, será que tem a chance de ser a dimensão original? Ou será que já é a dimensão das Megas? Eu acho que pode ser das Megas, mas... Eu acho que é das Megas, mas é isso, a gente pode também falar no próprio cast daqui a pouquinho. Mas enfim. Pô, mas esse jogo vai ser foda, né? Vai, nossa. Eu ainda tô esperando que aconteça algo que devia ter acontecido em Omega Ruby Alpha Sapphire, mas os caras optaram por ser mais fiéis aos jogos, que era a chuva aleatória em cidades e rotas diferentes. Ah, ia ser bom. Que acontece de vez em quando em XY, mas... Kalos. É, mas não... Mas são cidades específicas, tá ligado? De vez em quando chove. Não é isso, não são todas. Até porque não tem... É meio difícil também fazer no de gelo chover, né? Não sei. Não, de gelo, beleza. E você não... Mas você pode fazer uma tempestade de gelo ali, né? Mas poderia ser. Let it go, let it go. Mas, por exemplo... Porque o Hoenn tem um bagulho de weather, né? Você tem todo aquele lance do clima lá e tal. Ia ser muito legal se... Naquele... Naquela TVzinha lá, tá ligado? Passar é mesmo, a previsão então... do tempo, e os caras falam assim, ó, tá chovendo em tal rota, aí tipo, você vai na rota e tá chovendo, tá ligado? Mas é só uma rota aleatória, tá ligado, do jogo. Que emocionante. Eu acho que eles tinham que colocar... Oi? Vai tomar no seu cu. Eu vou naquela rota lá só pra ver chover. Não, é porque aí... Coloca Maju pra ver. Pode aparecer um Pokémon novo quando tá chovendo, entendeu? Aí você varia a diversidade de Pokémon, entendeu? Aparece Eu acho não legal. Aparece só o Mewtwo. Que nem Poderiam... Silver quando era de noite, tá ligado? Poderiam colocar ampliar aquela coisa que tinha em Black White, que eu gostava até das estações do ano. Só que assim, colocava em tempo real, de repente. Tipo, realmente durando 3 meses cada estação. É, talvez provavelmente faria mais sentido. É porque aquela parada das estações, ela ficou meio né? Ninguém gostou. Ficou meio coisado. Podiam melhorar. Eu acho que também não precisava mudar tanto o mundo, né? Tipo... Porque, tipo, as mudanças eram muito drásticas em Unova, né? Sim. Eu acho que não precisava de tudo aquilo, mas... dar uma mudadinha, aparecessem uns Pokémon só de repente no verão, outros só no inverno. Ia ser mais legal, talvez. Eu acho que seria mais legal mesmo. Em contato o Nova ela tinha um contraste, assim, significativo de cidade pra cidade. Agora você tinha. Assim, parando pra pensar, vai, uma região que é baseada no Havaí, essa diferença não vai rolar tanto. Sim, é. Talvez de ilha pra ilha role, tá ligado? De ilha pra ilha role. Estação do ano, talvez algumas mais pra cima faça isso, sabe? Mas a probabilidade realmente de cair neve na ilha vai ser baixa. Nossa, muito! É que nem cair neve em Hoenn. É, é as cinzas vulcânicas lá, né, que cai. É o máximo que a gente pode chegar perto. Oh, mas mano, ele... o que eles poderiam aproveitar? Oi? Oi? Eu acho que eles poderiam aproveitar e fazer uma cidade bem na frente do vulcão, sabe? Tipo, dentro do vulcão também, tipo, na barra. Dentro do vulcão, um negócio assim. Seria da hora. Uma coisa que seria viável é como tem muita, muita água, né? Como tem que surfar muito de uma ilha pra outra, provavelmente. Colocar uma caverna submersa, né? Pra, sim, pra exploração e tudo mais. Fazer coisa desse tipo mesmo, sabe? Ou uma, tipo... uma cidade submersa, de repente. Cidade eu não digo, mas rotas submersas, tá ligado? Tipo, que você é obrigado a seria passar por debaixo d'água, tá ligado? Sim, sim. A correnteza melhorar o que foi feito em Hoenn. É, exatamente. A única vez que eu vi uma coisa assim foi em spin-off ainda, cara. Foi no Pokémon Ranger. É verdade, tem umas paradas submersas lá. Eu acho que uma coisa assim que... O Nova tem uma rota submersa lá, mas ela é com umas tubulações, né? Você anda lá. Submersa? Ah, é verdade. Com a tubulação. Que é legalzinho. É legalzinho legal, também. Legal. Mas sei lá, uma coisa que eu admiro muito na terceira geração em Hoenn é eles conseguiram diversificar muito, criar cidades, tipo, com relação a cada ambiente natural. Tipo, Sutópolis ou Fortrix, construir árvores. Eu acho que eles podiam aproveitar o Havaí e fazer alguma coisa assim também, sabe? Criar uma cidade dentro de um vulcão ou uma cidade só em árvores também. Eu também acho. Ia ficar bem diferente. Porque é também é aquela coisa... bizarro, né? É meio bizarro, mas que nem quando eu comecei a jogar Diamond Perk, eu fui pra Sinnoh, eu fiquei meio assim, que eu achei que as cidades muito iguais, sabe? Sim, não, isso tipo, é verdade. Tinha diferenças, mas não era igual o Hoenn. É porque é meio foda a gente pensar assim, porque... a gente acabou de sair de uma par de ilhas, né? Uma ilhona e umas ilhazinhas. Aí a gente vai sair pra um monte de ilha agora. O clima vai ser parecido. Provavelmente as cidades vão ser meio parecidas também. Tipo, vai ser inegável algumas comparações. Algumas vão ser melhores, algumas vão ser piores, né? Mas... sim. Sei lá, é meio... meio bizarro. Se você for parar pra pensar nisso. A impressão que tá me passando é que pode ser algo similar a esse aqui, que é o Adabite de Sonic Unleashed, que é muito foda, mano. Imagina, você tipo, vai visitar uma ilha, ou todas as ilhas têm uma temática desse estilo, sabe? É, tem umas coisas que é assim que pode acontecer mesmo. Seria legal muito realmente legal ter, tipo, por exemplo, que é uma coisa que eu senti falta em Hoenn. Sim. Que é, assim, porque teve... Quando a gente vai pro Soar, quando a gente usa o Soar, a gente tem aquela... A gente vai pra algumas ilhas, né? Isoladinhas lá. Sim. E é, só que aquelas ilhas são nhé, né? É tipo, você desce, passou um pouquinho e já chegou no que você precisa fazer. Ia ser muito da hora se desse pra você explorar algumas ilhas assim, tá ligado? Tipo, parte como parte do jogo mesmo, tá ligado? Você tem que ir pra uma ilha pra você atravessar ela e chegar em outro lugar. Como se fosse uma rota, entendeu? Ah, seria bem legal. Seria bem legal, cara. Que é o homem, o homem e a natureza. É, tipo, uma versão mais simples disso aí foi a Iron Island, ensinou. Sim, sim, sim. Iron Island, verdade. É a caverna lá. Qual? A caverna gigante do Sinnoh. Montanha. Ah, Monte Coronet. Monte Coronet. Sim, é verdade, sim. É o Monte Cotonet. Monte Cotonet. Cotonet aí. É que nem o... Por exemplo, o Johto teve aquela bosta, aquele Monte Mortar que não serve pra nada. Você nem precisa nossa passar, tá ligado? Tem a Weird Island também, que você só passa se você jogou Soul Silver, né? Ou Silver. Não é obrigatório dentro do jogo, né? Você tem algumas partes. O Nova também não lembro de nada do tipo, mas o Nova era bem linear também. É, então, sim. Basicamente só pra pegar o Luger. Tem muitas cavernas que você é obrigado a passar, assim, ou algumas rotas que você é obrigado a passar que são mais desafiadoras, assim. A não ser floresta. Floresta sempre tem. Falando em Nova, meu, eu acho que quando lançarem um dia vão lançar um remake de Black White, meu, tem que ser baseado em Black White 2, porque sinceramente falando, eu acho que Black White foi a pior cagada que fizeram. Ah não. Hã? Ah não, cara. Black White é foda. Sério? A história. Não, Black White 2 pra mim é bom. A história. Não, mas em questão de região, eu acho que Black White foi bem zoado, foi bem linear e bem. Não, em questão de simples. Gameplay, sim, mas eu acho que história é bom. Sobrepõe, cara. Eu acho que a história do Black White sobrepõe o gameplay dele. Ai, cara, mas que preguiça. Não adianta ter uma história foda, sendo que o gameplay não te dá imersão. Mas o gameplay é da imersão, é que ele só é linear, tá ligado? Ele fica meio fácil demais, você não sente desafio, mas ele é da hora, a história é da hora, cara. A história é da hora, mas o gameplay tava bem zoado, sei lá, agora, tipo, beleza, pra mim Black White 2 foi tipo um desculpa, meu, porque Black White 2 tinha um gameplay muito foda. Sim, agora beleza, Black White 2 foi da hora, você começou num outro lugar, tal, você foi pra puta que pariu lá, hein, beleza. Pra chegar no quê? Pô, os caras vêm com um navio que voa. tá bom. Porra do Kyurem, e aí o maluco cai lá no... Com gelo. Ah, que merda que é aquela, cara. E o Getz aparece com o Kyurem, o Wayne. Ah, que merda. Tá bom, faz um Black White 1.5. 1.5, exato. Pronto. Exato. Eu sou suspeito pra falar porque eu zerei o Black White. Eu zerei, tipo, nas raças, porque eu nem fui lutar contra o Alder, só lutei contra o N. Eu também não lutei contra o Black Seed. É chato upar o Black White. Eu não peguei. Aí, é muito chato. Aí, beleza. Dizer, aí lançaram o Black White. Lançaram o Black White 2. Eu te juro, eu só cheguei até a parte, né, que escolhe o Starter. Você não terminou o Black White 2, você não jogou direito. Eu joguei o Black White. Eu zerei uma vez só o Black White 2. Uhum. O Black White 2, eu só cheguei até a parte que escolhe o Starter. Mas eu só joguei uma... Desculpa, né? Mas tipo, eu só zerei Black White 2 uma vez porque eu. Porque o meu emulador ele era uma bosta. Ele não rodava direitinho, dava umas travadas, então era lento, né? Eu fiquei tão desanimado. Não tinha uma parte lá meio de tumbas e tal no Black White 1. Eu tipo, perdi a vontade de jogar quando tinha que caçar aqueles velhinhos chineses, sabe? Isso é no pós-game, tá ligado? Eu já tava sem saco pra jogar, aí eu fui com essa paciência pro Black White 2. Aham. Uhum. Aí já era. Pegar os velhinhos é chato mesmo. Não gostei de pegar os velhinhos, não. Pegar os velhinhos chineses. eu só. É que eu gosto dos velhinhos. Sacanagem. Eu só zerei também Black White 2, mas eu não fiz nada no pós-game. Tipo, passei lá coisa, do. Eu fiz pouca coisa também no pós-game. Mas. E já era. É porque aquela coisa, tipo, pelo fato de não ser desafiador, acaba perdendo o ânimo, né? Sim, eu acho que a quinta geração foi a mais ousada e, tipo, eu respeito, mas ao mesmo tempo ela errou muito. E acertou em algumas coisas. Eu acho que ela acertou em muita coisa, porque se não fosse Black White, tipo, foi com Black White que eles retomaram o marketing mundial, tá ligado? Que até então não tinha muito essas paradas, tá ligado? Quando tinha sido a última vez que McDonald's tinha vindo pro Brasil? Ou pro Brasil? Nossa! Falando nisso que... McDonald's vindo pro Brasil já tá aí desde sempre, agora Pokémon vindo pro Brasil. Você entendeu o que eu quis dizer, né, amigo? Posso me ser entender o que eu quis dizer. Ô, falando nisso, eu acho que vai lançar agora a nova campanha do McDonald's Feliz com o Pokémon. Vai ser em junho. Junho. É, mês que vem. A partir do dia 8, acho. 8 de junho. Aí adoro, tipo... Black White, ele inovou em algumas coisas, sim, só que isso não é uma opinião mais pessoal. Pokémon Heart Gold Soul Silver foi o jogo mais dinâmico entre os pokémons que eu já joguei, assim, da série principal. Sim, porque você tem o evento principal, que é o do Gold Silver, Cristal, e você tem uma, assim, quase uma infinidade de eventos, cara. Eu discordo. Pra completar, coisas pra procurar, tem aquela coisa, assim, o jogo te dá motivação, ele te motiva a ir atrás das coisas, te motiva a pegar o lendário oposto, te motiva aí na... Eu acho que é na Battlefront, eu não sei. Eu sempre esqueço o nome. Ah, sim. Eu é, acho que Sinnoh, Battlefront. Eu acho que Sinnoh faz isso muito melhor que Heart Gold Soul Silver. Sinnoh? É porque é aquela coisa, tipo... Eu acho. Ah. Pelo fato, assim... Assim, eu tanto... gosto... Assim, eu posso contar nas mãos do dedo do Lula quantas vezes eu participei... quantas vezes eu participei do Pokéathlon. E eu aposto que vocês também. Não, eu Pokéathlon eu até que joguei mais do que eu joguei aquele negócio de Black White, aquele showzinho ridículo. Não, mas não tô falando, não tô comparando com Black White, tô comparando com o Sinnoh. Não. Eu joguei mais tá, com o eu joguei mais Contest do que o jogo. Não, o Contest. Não, eu concordo, o Contest de Sinnoh. Mas isso, exemplo, isso eu concordo. Heart Gold Soul Silver tinha coisas muito melhores pro jogo, que era o Pokémon andando, o efeitinho do somzinho do Chinook quando você pisa. Tinha todo um monte de coisa que realmente ajudava mais. A questão nostalgia e o fato de... E a questão nostalgia ajudava muito também. E tem canto, né? Porra, você tem terminou de outro, você ainda tem canto. Mas não eu acho só que, isso, eu mas acho que tem Sinnoh, ele tem... 4, é, tem 24, sim. Ed. Tem é, exatamente. Tem todo... Mas isso tudo também pega muito com o a parte nostálgica. Sinnoh, eu acho que ele funciona muito melhor nesse aspecto, porque quando você termina o jogo... Tipo, tem todo o lance lá, o Monte Coronet é meio estranho e tal, mas quando você passa Snow Point, você se sente aliviado. Você passou do... Chegou em Sunny Shore, você, puta, conseguiu chegar nessa merda, você encontrou a Jasmine, que aí tem aquela pegadinha de nostalgia. Você vai pra Elite 4, beleza, ganhou da Cynthia. A Cynthia é uma puta campeã. A Cynthia é? A Cynthia é uma puta campeã, beleza. Você vai pro... Pro Resort, Resort da puta que pariu lá, não sei o que lá. E aquele... Não, tirando aquela... o tema de... Tirando o tema de... Aquela ilha, ela é... Aquela ilha lá é muito legal, mano. Oi? Oi? O que você falou? Oi, tudo bem? O que você falou? Tirando o tema de canto do Champion, a da Cynthia é a melhor, mano. É, eu também acho. Ela tem um eletrônico e tal. Nossa, dá pra lembrar que dá a cabeça a música dela. Mas todos aqueles resorts lá, eles são muito bons depois que você termina o jogo. E é tipo... É uma mini regiãozinha ali, você passa ali, você vai lá, você tem umas coisinhas. Isso mais no Platinum, né? Tô falando do Platinum, né, gente? Por favor. Sim. Não, mas eu concordo, aquela ilha é sensacional. A casa, você ganha a casa do Steven, você fala, puta, cara, a casa do Steven. Da música de Mos Deep, não. Mos Deep, não, Sotópolis. Não, é... Lily Cove, Lily Cove. Foda. O evento da montanha. O evento da montanha lá, o Yartan lá, Yartan. E aí, cara, tem o post-game com a Team Galactic lá e tal. Eu acho que o que Sinnoh, ele funciona muito melhor nesse aspecto. Quando você tá lá no meio do negócio, é muito melhor. Eu acho, mas assim... O que traz o dinamismo pra Platina, não pra Platina, mas pra Sinnoh, é a Team Galactic ser bem presente no jogo. Sim. É, eles são bastante presentes. Não, eu acho que o Platino também foi meio que um reboot bem legal, comparado a Diamond Pair. Porque eu tava achando meio chato o Diamond Pair, sinceramente falando. Diamond Pair é meio sem salzinho mesmo. Meio sem sal, né? Platino veio arregaçando. Platino é muito melhor que Diamond Pair. Muito mais completo. Muito mais completo. Mas eu acho que no pós-game, talvez, eu acho que a Heart Gold Soul Silver foi um pouco melhor. Não que eu não tenha achado aquela ilha sensacional de Sinnoh. Mas... É porque o pós-game de Heart Gold Soul Silver é canto, né? É canto, não tem canto, como comparar, sinceramente falando. Mas se você parar pra pensar que na assim... Na verdade é até injusto, né? É até injusto. É injusto. É, exatamente. Mas se você pegar assim... A gente já sabia que tinha canto, a gente já viveu aquilo, entendeu? Lógico que... Tem fator nostalgia mesmo. O fator nostalgia ajuda muito. Porque o Sinnoh, ele, assim, Sinnoh, ele perde pra Kanto e Johto juntos, sim. Mas ele tá pau a pau. E tá sozinho, sim, tá ligado? Sim, tá pau a pau. E tá sozinho, tá ligado? Tá sozinho. Se fosse contar de Sinnoh pra frente, ignorando os remakes de... Não, assim, ó. Levando em consideração, como se não existisse Red, Blue, Green, Yellow, Gold, Silver, Crystal. Se tivesse Hoenn não, se tivesse Very Red Leaf Green pra frente, você ia falar, pô, Johto ganha, né? Heart Gold Soul Silver ganha. Heart Gold Soul Silver ganha. Ganha. Talvez. Ganha. Não, ganha, imagina. Ganha. Porque assim, ganha mais por causa do post-game. Então, é porque assim, levando em conta que vai, o primeiro jogo da Game Freak fosse Fire/Red Leaf Green e não existisse o Ruby Sapphire e Emerald ainda, você ia levar em conta o quê? Que o segundo jogo na cronologia seria o Heart Gold Soul Silver. E ele vem junto com o Kanto. Então mesmo que tivesse um gap pequeno de um jogo pro outro, a gente ia falar que Heart Gold Soul Silver é melhor, né? Sim. Pelo fato de trazer uma coisa. Ele é uma assim, Heart Gold Soul Silver é uma nostalgia dupla. Sim. É uma double nostalgia. Double nostalgia. Nostalgia. Eu não sei, é complicado falar de geração. O Nicolas é mais sábio que eu, porque assim, sempre quando sai um remake, eu fico super fã e tem a próxima geração que eu acho horrível. E assim, quando lançou Jotô, eu falo, a terceira geração é horrível. Aí comecei a gostar da terceira geração, falei, a quarta geração é horrível. Já estou começando a gostar da quarta geração e já estou metendo pau na quinta geração. É verdade. E aí quando sair a época do remake da quinta, você vai amar a quinta. Vou amar a quinta e vou falar, nossa, a sexta geração era horrível, mano. Exatamente. Que merda de Kalos. Mas eu acho que assim, se não ela tem a. É, assim. Beleza. Porque o Soul Silver ganha, mas se não ela, eu acho que sim, se não for pelo, se você tirar o fator nostalgia de Kanto e Johto, eu acho que se não ela se sustenta muito melhor sozinha do que Heart Gold Soul Silver, minha opinião. Do que Johto, você tá falando? Que Heart Gold Soul Silver e Johto ali, os dois jogos, saíram na mesma geração, né? Ah, é difícil, mas eu concordo também, porque se não... Porque, ó, assim, eu lembro... Assim, ó, vamos colocar em pontos óbvios. Você tá lutando em um jogo contra a Team Galáctica pra você evitar que o cara destrua, sei lá, a porra do tempo e espaço. E aí você tem que encontrar três elfos que vão fazer uma cadeia de moléculas vermelhas. Exatamente. Pra você poder salvar os bichos lá do controle. E aí você vai lá e ganha o cara. E aí depois você ainda tem um pós-game que te leva pra um desafio que na época era mais consideravelmente bom. E beleza, que aparece depois em Heart Gold Soul Silver também. E no outro jogo você tá evitando que a equipe Rocket volte, tá ligado? Tipo, não tem apelo, tá ligado? Se você for colocar assim no... em gameplay, tipo, tira o fator nostalgia de jogo. Ah, tá. O que te motiva mais? Entendeu? O gameplay de Sinnoh. O gameplay de Sinnoh, ele te motiva mais? Ou o Johto? Tirando o fator nostalgia, o que te motiva mais? Entendeu? E depois, Kanto não tem motivação. Kanto não tem motivação. Tem um pouquinho lá. Cara, mas encontrar o Red, cara, como não tem motivação? Tira o fator nostalgia. É que aquela tira coisa, o fator nostalgia. Só... Não. É lógico coisa, que tipo, eu prefiro derrotar o Red. A gente só passa por Kanto e pela Elite 4 pra lutar contra o Red, porque se não fosse por isso a gente não jogava. Sim. Não, porque tem o fator nostalgia, mas eu acho que o fator nostalgia equilibra com o fator novidade, que é da quarta geração. Porque se Johto fosse feito na quarta geração. Mas eu não sei, cara, é difícil. Eu sou suspeito pra falar também de Sinnoh, porque, tipo, eu lembro que na época da terceira geração eu me afastei um pouco de Pokémon e foi Sinnoh que me voltou ao mundo, entendeu? É nóis. Então, eu gostei muito, eu joguei pra caramba o gameplay, então, eu gosto mais de Heart Gold Soul Silver, ponto. Não falei que não eu gosto mais de Platinum, mas eu acho que Platinum, ele funciona melhor nesse aspecto de motivação de jogar, tipo, andamento de jogo do que o Heart Gold Soul Silver, entendeu? Pelo menos eu acho. Diferente do Nova, o Nova não funciona tão bem assim. A não ser pela história, mas... É verdade. Ele engessa por causa do gameplay, mas pra mim a história vale mais. Então ela foi mais legal pra mim do que o 2. O 2 foi mais chato de jogar. Não, isso aí é verdade. Eu acho que pra todo mundo o 2 foi mais chato de jogar. Até pro Cross, que jogou só até escolheu os meus pokémons. Cara, foi um sacrifício subir a escada. Foi foda. Mas de certa forma eu acho que foi bem mais bem feito e foi bem mais menos linear e previsível do que o 1. Eu acompanhei mais a parte da produção do que o jogo em si, cara. E tipo, olhando assim só pela produção parece que é bem da hora. É verdade. Sim, sim. Ele tem ideias muito legais. Tem aquele trio lá das sombras que é muito legal. Sim, só que eu esperava muito que tivesse algo tipo Gold Silver, sabe? De você Beleza, ah, a mesma cidade, é só que essa foi das elementos antigos. Essa, né, foi a pior besteira que eles fizeram, sabe por quê? Porque eles fizeram um negócio chamado Memory Link, que foi uma das coisas mais inteligentes dessa Black White 2 também. Que era o quê? Você usar o save do seu primeiro Black White pra você poder resgatar memórias de alguns personagens, incluindo os times da Bianca e do Cherry. Você jogava contra eles com o time deles respectivo ao seu jogo do Black White. Então era meio que o mesmo universinho. Mas você não luta com o seu personagem como você lutaria com o Red, entendeu? E você teria como usar o seu time lá. Isso era a coisa mais... Tinha que fazer aquilo e eles não fizeram. Isso aí é verdade. Se, por exemplo, o protagonista tivesse em algum ponto, algum ponto do mapa que você pudesse encontrar aí, batalhar com ele, seria muito foda. Sim, exatamente. Não. Tinha que ter tido isso, mano. Vamos, cara, agora fizeram. Imagina, esse negócio aí do Memory Link. Se você resgata o seu save, o nome do seu personagem no save estaria mantido. Agora imagina, você faz isso, você vai no ponto específico lutar contra o seu personagem do save de Black White, aí aparece lá o seu nick, o que você colocou no Black White. Seria muito foda. Sim, apareceria os dois. Mesmo que fosse o mesmo, tá ligado? Foda-se, né? Sim, mas, mano, de boa. Ou aparece assim, Pokémon Trainer, interrogação, tá ligado? Você não sabe quem que é, mas você sabe quem que é. É, três pontinhos, exatamente. Três pontinhos. Ia ser bom. Ia ser bom. Seria uma homenagem, tá ligado? Mas, que nem foi pro Reddit, tá ligado? É por isso que ninguém gosta daquele Hilbert, filho da puta. Ninguém gosta dele por causa disso. Ninguém gosta dele. Se ele tivesse aparecido mas lá, o povo ia gostar mais dele. Ah, mas o legal é que agora ele defendendo, né, a quinta geração, que eu fiquei com um pouco de dó, que a gente tá metendo pau. Eu acho que foi também a geração assim que mais incluiu pokémons. Oh, que legal, isso é um elogio, tô brincando. Acabou, não, foi uma geração assim. Não, mas assim, eu achei que foram bem criativos, assim. É difícil, tirando aquele gelinho lá, que eu esqueci o nome. Eu gostei de todos os pokémons, Vanillage. E assim, eu gostei e não gostei do Black White 1, porque assim, foi legal começar do zero e não ter nenhum pokémon antigo, que é um recomeço. Mas também foi chato não ter pokémon antigo, então, não sei. Eu gosto da ideia de não ter pokémon antigo, mas uma coisa que eu não gosto, assim, que eu gosto, mas eu não gosto, mas eu acho que não funcionou tão bem assim, foram as Hidden Abilities, que eu acho que não foi uma escolha tão sábia assim, de mecanismo de gameplay. Ah, sabe? Sim, eu também acho. Acho que não foi a melhor coisa que eles podiam ter feito naquela geração pra... Mas tem bastante coisa que eles incluíram e retiraram que foram legais. Sim, sim. Ah, mas uma coisa que é bom, mas é ruim, é o Poison, né? O Poison não mata mais. Nossa, isso eu acho meio eu fiquei bem chateado. Mas ajuda, né? É, não mata mais. Não, mata mas em eu... batalha, mas fora de batalha ele não mata mais. Você chega um HP ele não morre, tá ligado? Aí ele cura do Poison. Mano, eu lembro bem que o Poison, se eu tava jogando Pokémon, era Pokémon Yellow, mano. Eu tava lá com quatro Pokémons. Aí a gente foi no Monte Moon. Beleza, de boa. Aí no final só tava com Pikachu e ele tava com pouca vida. Aparece a equipe Rocket. Consigo matar os carinha, só que eu saio com o Pikachu envenenado. Eu dou um passo pra fora do monte e o Pikachu morre. Aí é foda, né? Aí tá tudo. Não, o pior é quando, é quando você tá chegando no centro Pokémon. E aí, nossa, você pisa na frente da enfermeira, seu Pokémon morre e você dá blackout. Nossa, mas faz parte, é legal, é gostoso. Não, é da hora, eu achava da hora isso, eu achava que tinha que manter também. Mas é ruim, mas é bom. Que nem você falou, teve o lance lá do... Não lembro quem, foi acho que o Yung que falou. Que eram os maluquinhos que carrega lá, no meio das rotas. Isso eu achava bem legal, porque as rotas eram grandes. É legal. As rotas de Black White eram sim. grandes. Tinha, que mais de Black White que era legal? Eu gostava da música dos Green Linders, quando você ia desafiar o último Pokémon e mudava a música. Aquilo era espetacular. Eu não gostava daquilo, não. Não, não gostava? Não, eu gostava. A música não era boa, mas a música ela tinha uma função legal. Tipo, a premissa dela era legal, que era colocar. Ah, não, desculpa, eu tô confundindo. Aquilo lá eu gostava assim. O que eu não gostava era quando o seu sangue chegava no vermelho e aí mudava a música. Ah não, aquilo lá não. Aquilo lá era zoadinho, mas realmente, o da. Chegar no finalzinho do líder de ginásio mudava a música pra algo mais. Mas é super legal. Eu gostei muito também de alguns lugares de Unova. Tipo, tem alguns lugares legais. É, a parte noroeste, a parte de norte, na esquerda, sabe? Que tinha aquela montanha, tudo. Eu gostava do lugar. Sim. O que eu achei interessante pra parte musical de Sun Moon, seria, isso daria muito trabalho, mas seria interessante. Assim, nos Pokémons anteriores, o Gym Leader ele tinha tema diferente quando ele era muito característico, sabe? Tipo, ele tinha uma característica muito marcante na história. Mesmo que ele não fosse tão participativo. Saca? Por exemplo, se eu não me engano, o Crash Ray que ensinou, ele tinha um tema diferenciado quando aparecia e tudo mais. Ah, você fala do Overworld, né? Música do Overworld. Sim. Não música de batalha. Eu acho que seria interessante que você passar isso pro tema de batalha, saca? Tipo, por exemplo, o tema de batalha padrão é X. Aí quando chega no momento de tensão do jogo, que ou você tá com um Pokémon, ou então o Gym Leader tá com um Pokémon, muda pra algo mais característico dele, saca? É, isso seria legal sim. Ah, legal! Que não perca a tensão do jogo, somente. Uhum. Seria uma parada foda. Seria coisinhas. Seria legal, né? Detalhezinhos legais. Mas é que nem o detalhe de Hard Gold Soul Silver, que você. Eu não sei se tinha isso na sexta geração, mas você andava um pouquinho, não sei se você ouviu o barulho da água, tudo. Eram detalhes bonitinhos também. É ajudava. Coisas pequenas que ajudam na imersão, né? Na imersão. Na verdade não existe imersão, né? O pessoal fala que é flow. Que é um estado de concentração, né? Porque não tem como ter uma imersão. Se bem que eu acho que você chegar. Eu acho que eu consigo imersivo em Pokémon, cara. Não sei, se tiver um óculos de realidade, quem sabe? Ou podia ter, né? Podia ter. Sétima geração. Quem sabe na oitava geração. Oitava geração. Talvez a décima. Não, pra aquele mod de Pokémon 3D que fizeram um mod tempo atrás. Ah, pode crer, o do Minecraft, né? Mano, puta que pariu, imagina. Não, o do Minecraft é um outro. Mas não, é que é um. Mais... na verdade, é tipo um mod de Minecraft, mas é pra. Mas é com o Gold Silver, né? Sim. Tô ligado qual que é. Tem um que é. Tem uma coisa que daria muito certo. Que eu tava pensando agora. Que é um Pokémon Battle Revolution ou um Pokémon Stadium com VR. Nossa! Que você, né, tá tipo, tecnicamente você entra lá no seu personagem e aí você, tá ligado, tá lá e vê o seu Pokémon de costas, tá ligado? E aí você tá lá na batalha. Essa série é da hora, mano. Imagina. Aí você vai precisar se movimentar também, é legal. No meio da batalha, né?